Caramba Cast está começando mais um programa Caramba Cast. Isso mesmo. Bom, o programa de hoje vai ser bem divertido, caramba, para vocês, porque eu estou gripado, tá uma maravilha. O clima de Brasília, ele muda, tipo, sei lá, de 40 graus ele vai a zero em 3 segundos. De 0 a 100 é a velocidade mais rápida. Eu estou gripado. Fiat está de TPM. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Mas o resto da galera está animada e vai animar esse programa. Beleza? O programa hoje vai estar genial, galera. Bom, pra começar, queria que vocês se apresentassem, galera. Por favor, Verde, tem a honra. Oi. Tá, porra, hein? Peraí, não, aplaude. Aê, ótima apresentação, Verde, parabéns. Moleque, não mexe, cara, fica calado, é melhor pra você, velho. O Jair é engraçado, o Jair tá apresentando assim, ó. Não, eu falei, eu tenho que gravar esse caramba, eu estou debilitado, mas eu vou gravar o caramba, e pra vocês que estão ouvindo aí, viu? Eu faço isso pra vocês que estão ouvindo. Beleza? Bom, nosso segundo apresentado de hoje, vocês viram que a Fiat está de TPM, né? Ninguém reparou nisso, mas tudo bem. E o próximo, Rafa, por favor. Opa, e aí? Eu tô tranquilo. Não tô na TPM, pode ficar tranquilo. Tô relax hoje. Meu ciclo menstrual ainda não chegou, fiquem tranquilos, esse caramba vai ser bem de boa pra mim. Vai abraçar seu irmão, vai. E Tuti! Oi, eu sou o Tuti, eu tô com medo dela. Por favor, que me protege. Isso. Bom, pra começar o programa de hoje, não podemos esquecer dos comentários de vocês, é claro. Recebemos aqui os comentáriozinhos, vamos dar uma lida rapidex aqui pra gente começar o cast de hoje, que vai estar super bacana. Ou não. Comentários! Isso mesmo. O primeiro comentário aqui foi o da Carla. Ela falou: e aí, galera, ficou realmente legal, adoro o Caramba Cast. E vocês lembram que eu tinha pedido pra galera falar, pô, porque me detonaram nos outros comentários, falando o Jair não é inteligente. Cara, isso afetou, isso inflamou meu ego, ele me inflou meu ego. Pois é, inflamou tanto que hoje o Jair tá gripado. Aí tá vendo, o Jair ficou tão deprimido, depressão, que pô, velho, abalou o sistema imunológico do moleque, velho. Você acha que ele tá fungando porque ele tá gripado? É choro. Ele tá fungando porque chorou o fim de semana inteiro. Tô brincando, Jair. Eu sei que foi a vacina. Eu não tô brincando, não. Isso mesmo. Aí eu pedi para as outras pessoas falarem, por favor, elogie o Jair. Isso irá inflar o ego dele. E deu certo. Deu certo os nossos comentários de hoje. As pessoas inflaram meu ego. Beleza. O primeiro foi o da Carla. Ela falou, e galera, ficou realmente legal. Adoro o Caramba Cast. E o Jaider é inteligente e lindo. Ui, delícia! Se aproveita do cast pra pegar as garotinhas, né, Jaider? É nóis. E o outro recado é o da Thalita, a própria, que falou que o Jaider não era inteligente. Uh-huh. Ela falou desse jeito assim, ó. O cast tá muito bom, pessoal. Eu já joguei ping-pong com a bolinha do Rolão. E Jaider, você recuperou sua inteligência. Poxa, como assim? Como é que é? Eu quero virar inteligente assim, então como é? Onde ele perdeu a inteligência? É, quando como ele perdeu e quando ele recuperou? Me ensina aí, tô precisando, minhas notas estão um pouco. Ensina, é? Também. Não, precisa, sério. Ensina, por favor. Já é depois passa umas dicas de como recuperar a inteligência. É, precisando. E ela falou, já você recuperou sua inteligência? Foi só um momento. Todo mundo tem os seus momentos de falta de inteligência. Tá explicado. É mesmo? Beleza. E ela falou, vocês todos são muito legais, amo todos. Amamos vocês também, né, Thalita? E minha mãe nunca me deixou brincar de taco, mas eu brincava assim mesmo. E também brincava de peão e acertava de primeira. Poxa. Oh. Duvido. Caralho. Caraca. Duvido, de primeira é da primeira vez na sua vida. Você tem que entender o sentido de primeira. Só a Ferdi acertou de primeira, tá, gente? Ninguém mais. Por favor. Não é isso. Não é isso. Mas eu duvido que as pessoas tenham acertado de primeira dessa forma, não é assim. Enfim. Tem razão, com toda a razão. Concordo plenamente. Ferdi. eu concordo com você. Também. Acho bom. Tá. Eu nunca discordei disso. É, nunca. Você foi sempre a superior, eu sempre foi de primeiro. Verde, eu sempre serei. Você é a mais inteligente agora, viu? Não? É, eu sou. Sempre e fui. E a mais engraçada, e a mais amável, e a que fala melhor. Linda e glamurosa, meu nome é Stephanie. Absoluta. Ui! É. Isso mesmo. Bom, e terminando as nossas mensagens de hoje, galera, manda mais mensagens, clica no envelopinho que está piscando aí alucinadamente e comente pra gente o que vocês acham do cast desse, do 1, do 2, do 3, infinitos casts aí. Brincadeira, a gente chegou só até o 9, que é esse. Beleza? Mas você comente aí o que você achou desse cast, beleza? Está chegando novidades aí, estamos aqui. Estávamos. Como é que é? Estavam construindo as novidades, gente. Pô, vamos gravar o cast e depois a gente continua construindo as novidades aqui. Beleza? Pra essa semana, pra próxima aí, vai ter muitas novidades legais pra vocês. Beleza? E é isso daí. Bom, vamos começar o nosso cast de hoje. Tema super bacana. Que é. Do que você tem medo? Caralho, que. Não tô pra enrolação hoje, porra. E o tema que é. Do que você tem medo, isso mesmo. Bom, pra começarmos, porque o cara mais medroso daqui, brincadeira, Brinks. Tucci, do eu que você tem medo? Tenho medo de ter filhos. Eu tenho medo de um dia chegar, um dia que eu tenho que ter filhos, porque filhos são coisas do mal, acho que são coisas enviadas pra fazer você sofrer. Acho que filho, cara, tipo... Ninguém planeja um filho. Quem planeja um filho, planeja por causa da mulher. Nenhum homem planeja um filho. Primeiro por quê? O medo de ter um filho. Cara, o que o filho vai te trazer? Você vai acordar na madrugada, você vai ter que pagar o alimento dele, vai ter que limpar a bosta dele, vai ter que comprar as roupas dele. E quando tipo, ele tá ficar com seus medo, pais... ele vai te chamar. É, aí ele vai se esconde debaixo do edredom. Pois é, te abraçando sem nenhum motivo. Do nada vem te abraça essa criança, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, como é que você abraça os outros, seu babaca? Pois é. Você é filho. Mas assim, ele vai esconder debaixo do edredom, provavelmente vai ser uma empata de foda e... Filho é empata foda, mas beleza. E você vai ter que se acostumar com isso, então eu não vejo uma vantagem... grande em ter filho, e eu acho que os pais ficam alucinados ao ponto de falar vamos ter filhos, isso tudo depois de uma onda de LSD. Filho não é empata foda, filho é foda, bem... filho é um empata foda que veio de uma foda. Isso. Bom, mas o problema de você ter filhos hoje em dia, não sei, né, antigamente, mas hoje em dia é o seu filho, sei lá, o seu filho crescer e, sei lá, ele pender pro lado colorido da vida. Isso vai ser a maior revolta de um pai. Tava pensando nisso esses dias. É, eu li um livro, né, sobre psicopatas, falando que... Poxa, que bacana os livros que você lê, hein? Bem legal. Bem perigosa. Mente perigosa. Né, pra identificar psicopatas. Aí, ó, psicopatas, me identifiquei, eu quero esse. Pois é, manda pra mim, ó. Psicopatas é esse. Compra, mãe. Claro, meu. Não, você não. Quer ler algo sobre psicopata? É agora que eu vou comprar. Pega o cartão de crédito, compra o que você quiser. Compra a faca, compra a arma, dá tiro pra cima, faz o que você quiser. Por favor. Ok, agora é o momento de me explicar. É um livro que conta a mente dos psicopatas e tal. Como identificar um papapá. Ana Beatriz alguma coisa, eu não lembro o nome inteiro da autora, mas é Ana Beatriz alguma coisa, Mentes Perigosas, o nome do livro, se você estiver interessado. E ele fala que 3% ou 4% das pessoas nascem psicopatas. Cara, olha o medo, cara. Você pode ter um filho que vai virar psicopata. Tipo, pode ser um filho que um dia ele possa te matar, cara. Eu morro de medo disso, por isso eu evito correr o risco. Então... E... filho virar cantor do Restart também não vai dar muito certo, então evitem, por favor. Imagina, seu filho chega em casa e você já vê ele vestindo aquelas roupas estranhas, calças coladas e coloridas, ele chega pra você e fala: pai, virei integrante de uma banda colorida, que você vai fazer? Você fala, meu Deus, eu não acredito, meu filho estava seguindo pelo caminho correto da vida e se transformou no... a cara dele de porrada, né? Isso, ele nunca mais vai aprender a se meter com os coloridos. O meu medo é do meu filho pedir pra ir fazer cocô na casa do Pedrinho. Desconfie. Esse já é o primeiro sinal de que ele irá pro lado do colorido. Imagina, cara, liga aqui pra sua casa assim: mãe, olha só, o Pedrinho ligou, tá, ele tá perguntando se eu posso dormir na casa dele, quer falar com você, tá bom. Aí, oi, aqui é o Pedro. Oi, aqui é o Pedro. Conheci ele na internet, no chat da UOL. Isso. Meu e-mail é gatosarado42. Hotmail. Ai, meu Deus, que merda. Tenho medo de pedófilos também. Pedófilos é uma coisa que me dá medo. Porque eu só tenho 14 anos, né? Então, tudo pode acontecer. Eu tenho medo de estupro. Eu tenho medo da frente com TPM, sabe? Mas... não vai se fuder. Olha aí, tá vendo? Vocês só estão me entendendo, não estão? Geral ouvindo já tremeu na base agora. Gente, é brincadeira, Fert, entendeu? Você não fica revoltada, tá bom? Você tá mais calma agora? Tá vendo, gente? Eu tenho medo desse tipo de coisa. Quando acontece, igual quando acontece minha mãe, porque tipo, eu tenho medo da minha mãe quando ela fica na TPM. Porque, sei lá, né... sabe o que pode acontecer, mas você já percebe quando a pessoa tá na TPM, né? A mulher tá na TPM ou não. Quando você chega em casa e fala assim, oi mãe, tudo bem? Ela fala, oi meu filho. Aí, ah, tá tudo bem, né? Tá, o almoço tá pronto, beleza. Agora quando você chega assim e fala bem assim, ó, oi mãe, tudo bem? Ela, que é? Aí tu já, caralho, fudeu. Tu chega lá, ela pega assim uma lavagem e joga no teu prato assim, pá, e aí tu... Não, tá legal. Depois você vai pra sua cela, filho da puta. E o outro medo relacionado à mãe também que eu tenho é tipo, do que. Tipo assim, das profecias das mães, saca? As maldições, né? A porque mãe elas... falou, moleque, tu pode. Tu tenha medo, velho. Tu tenha medo porque vai acontecer, cara. Não adianta você fugir. Não adianta, cara. Vai acontecer, velho. Vai acontecer. Isso a gente já falou aí no caramba de 2012, você sabe. É verdade. Não adianta. Eu tenho medo das previsões da minha mãe. É uma maldição, velho. É. Hoje, velho, minha mãe tava sentada no sofá assim, ó. Eu fui dar um tapa assim no pé dela de brincadeira. Ela falou assim, ó. Não, faz isso, velho. Minhas costas estralou, velho. Cara, tu tá rindo? Tá rindo, fala da puta. Ai. Caralho. Tipo, é tipo assim, parecendo velho, tá ligado? Tipo assim, ai, minha artrite. Não, saca? Uma merda, velho. Imagino. Praga de mãe pega, cara. Praga de mãe pega do tipo, não come antes da janta, senão você vai passar mal. Sempre acontecia comigo. Você não coloca carne demais no prato que você não vai dar conta de comer. Aí depois você volta. Depois você vai lá fora jogar o resto de carne pro cachorro. É que uma apagação de sapo acontece, sim. Tenho medo, Dan. Te amo, tenho medo de você, porque você tá puta comigo. Mas eu te amo. Bom, eu tenho medo também de, sei lá, quando eu entro no YouTube. Eu estou procurando sobre mensagens subliminares. Eu tenho medo de acompanhar as mensagens subliminares do YouTube, porque sempre no final vai ter a imagem da garota do exorcista. Isso eu fico puto com as coisas dela. Entendeu? Não, eu no começo eu tinha medo, mas agora eu também ainda tenho. Eu viro a cara, eu viro o monitor, mesmo sem escutar o som, só o piscar da imagem na parede, o reflexo dela já tem medo. Nossa, esse moleque, velho. Bom, medo também, medo. Muita gente diz, eu tenho medo de pessoas mortas. Pô, você tem que ter medo dos vivos. Os vivos é que vai fazer mal. Os mortos não vão fazer mais mal pra você. Você também. Acha o exorcista, velho? Não. Já. Foi o vivo que fez aquilo com ela, cara. Não foi, cara. Você já viu o exorcismo de Emily? Também não foi um vivo que fez aquilo com ela. Mas, cara, isso não vai acontecer na vida real. Então tenha medo dos assaltos. Por acaso no Datena você vê alguém que morreu de exorcismo? Quer dizer, que morreu possuído? Não, você vê alguém que morreu de bala perdida. Então eu tenho medo de um vivo. Alô, me dá imagens. Tá, me dá imagens, põe na tela o caso da Emily. Emily Rose agora. Não, ele não vai fazer isso. Que tranquilo. Você vai ver isso só no filme, por enquanto. Beleza? Mas você não tem medo de negócio. Você tem medo dos vivos, assim. Beleza? Você tem que estar mais ligado nessas pessoas. Falar em filme de terror... Não, rapaz. Falar em filme de terror... Aquilo, todo mundo tem medo de assistir o chamado e no final do filme tocar o telefone. Só você, cara. Eu não tenho. Não, eu nunca assisti esse filme, até porque quando tava passando... Então eu era muito pequeno. Então do que você tá falando? Porra! É que todo mundo fala, ai, velho, eu assisti chamado, fiquei com o maior cagão de tocar o telefone no final. Pô, se tocasse, eu não atenderia. Porra, que bom pra aí você, cara. Aí a sua mãe cara, pedindo ajuda. É, sua mãe foi atropelada. Credo, velho. Não é assim, velho, que a gente... Tá bom, não tá bom. É sua mãe que tá presa no engarrafamento e fala que você tem que ir comprar miojo porque ela não vai poder chegar pra fazer a janta. Feliz? Isso. Muito bem. Não, é a menina que você é apaixonado, quer ligar pra você e falar, olha, vai dar pra gente ir no shopping. Mas aí ela fala, vou só dar uma oportunidade pra ele, eu vou ligar. Se ele não atender, se fudeu. Aí você, viadinho, como se não atende o telefone... Aí ela fala, ah, vai se fuder, eu vou ligar pro João. Aí pronto, amigão. Fica aí, ó, no chamado aí, ó. Vai ser virgem pra sempre. Tá, porra. Depois fala que eu que sou catastrófico, né? Não, a mãe morrer é uma coisa. Ser virgem pra sempre é outra. Bom, eu também sou uma pessoa bem desconfiada. E o cara tem uma mania do seguinte também. Eu tenho uma mania de ter medo de certas pessoas. Por exemplo, quando você vai no restaurante, você percebe que eu tenho medo das pessoas que colocam o feijão primeiro. E depois o arroz. Por quê? Porque não o arroz e o feijão? Isso é uma era, vem seguindo mitologicamente desde os antepassados, que colocavam primeiro o arroz, depois o feijão. Por que as pessoas primeiro colocam o feijão para depois colocar o arroz? Eu não entendo essas pessoas, eu tenho medo dessas pessoas. Quando elas estão fazendo isso na minha frente, o cara na minha frente está colocando primeiro o feijão, eu já me afasto dele, por favor, senhor, esteja à vontade, coloque seu arroz, o resto aí, depois eu vou. Mas beleza, relaxa. Porque eu tenho medo dessas pessoas, sei lá. Eu tenho medo, simplesmente elas podem ser doidas, elas podem ser lunáticas. Inclusive meu chefe faz isso, meu chefe é lunático, espero que ele não esteja ouvindo isso. Então... Peraí, então é uma teoria, saca? Tipo, se você quer ser bem visto... Não é uma teoria, tá? É um paradigma ou alguma coisa. Mas se você quer ser bem visto, comece a colocar o arroz primeiro. Por mais que você seja normal e coloque feijão primeiro, você não é normal. É tipo você não falar martelo vermelho quando te perguntarem uma ferramenta e uma cor. Eu ia falar chave de fenda verde, mas tudo bem. Bom... E é isso mesmo. E essas pessoas, pô, você coloca o arroz, o feijão é pra molhar o arroz. Não existe essas pessoas que colocam o feijão, o arroz molhar o feijão, não tem isso, mas tudo bem. Eu tenho medo dessas pessoas. E eu tenho medo também, eu tinha medo, um trauma, de como seria a foto 3x4 da minha identidade. Porque eu tenho medo de fotos 3x4, sim. E justamente no dia que eu fui, deu merda. Eu levei uma foto, o cara falou que a foto era muito antiga, eu tive que tirar lá na hora. Ou seja, só tinha uma máquina lambi-lambi. Que minha cara, nossa, tá sinistra na identidade. Sério. Quando a pessoa perde. Ficou terrível. Ficou embaçada. Ficou deformada. Ficou uma coisa linda. E quando as pessoas pedem, por favor, sua identidade, eu viro ao contrário, assim. Eu coloco assim, a pessoa vê o nome, e ela vira a foto, ela fica olhando pra minha cara. Ela fala, você? Sou? Tudo bom? Porque ficou ridículo. Ridículo, por isso que eu tenho medo de fotos 3x4, a minha saindo terrível. Por favor, não se preocupe, eu não vou pegar sua identidade pra olhar. Fique tranquilo. Bom, mais alguém tem medo de alguma coisa aí? Não, eu tinha medo de ladrão que invadisse minha casa. O cara tinha um medo terrível disso. Porque, cara, a televisão domina a mente das pessoas. Não é a vacina que vai dominar a sua mente, é a televisão, cara. Porque eu tinha um medo incontrolável de chegar ladrão na minha casa. Tanto que tinha vezes que ia, sei lá, uma vizinha batia na porta, eu me escondia atrás do sofá, pensando, meu Deus, é um ladrão, eu não vou atender, você não é minha vizinha. Tipo, eu ficava muito paranoico, porque eu via na televisão essas paradas de gente com casa sendo invadida e tal. Aí eu cresci, virei uma pessoa paranoica. Eu tenho medo de gente paranoica, mas eu sou paranoico e tenho medo de pessoas estranhas no meio da rua, do tipo, pessoas que se comunicam no meio da rua. Isso mesmo. Cuidado. Antes eu tinha medo de ser sequestrado, já fui, já perdi esse medo. Eu tinha medo também de ser assaltado, já fui, também perdi esse medo. Eu tinha medo também de sofrer acidente. Perdeu o medo. Tipo, agora vai chegar um cara e fala assim, entra aí. Não, beleza. Não, beleza, cara, vou estar entrando aí. Demorou, entra, mano. Tranquilo, pra onde a gente vai? Isso. E agora eu já perdi medo de ser sequestrado, de assaltado, de acidente também. Eu tinha medo de acidente, agora também não tenho mais. E perdi todos os meus medos, assim, de transtornos, sei lá, corriqueiros da vida, assalto, sequestro, enfim. Bom, Fide, eu tô até com medo de perguntar isso, mas dizem, do que você tem medo? De nada. Bacana. E bom, galera, vamos terminar o cast por hoje. Valeu, foi muito bom, Cleo, sinistro. É. E é isso daí. Galera, não esquece de comentar, tem os comentários, e essa semana vai estar muito bacana, vai estar vindo novidades aí, beleza? E é isso daí. E não esqueça de acessarem o vlog da Ferdi, tá, galera? O vlog da Ferdi, não se esqueça. E não se esqueça também de acessar... Segundo eles, eu só faço vídeos bons quando eu tô de TPM. Então aproveitem, isso, que eu fiz um vídeo hoje. Então, isso, aproveita. Vai ser muito legal. Isso, não, mas eu não sei se era canagem, o vídeo dela ficou uma maravilha, ficou o áudio legal, a imagem legal, ela estava linda, o cabelo dela também estava muito legal, ela falou muito legal também, ela está agora, como é que é, ela está nervosa porque eu falei que ela só fala de tempo, só faz vídeo, né? Não, eu falei isso não, eu falei que o vídeo ficou legal porque ela estava de tempo, fui eu que disse, eu não falei que os vídeos legais, só você, né, fui eu. Foi você, né? Tá, eu vou lembrar disso. Foi eu, mas... Eu anotei seu nome. Mas tinha um capetinho. Eu tô anotando o seu nome. Mas tinha um capetinho aqui. Fala isso. Eu falei. Eu anotei seu nome. Já e dele, ele não... Anotou onde? Tem um Death Note? O Rafa, ele não tem o anjinho. Infelizmente, eu não queria falar. Ah, falou aí o anjão, né? Que deixa a morte da mãe das pessoas. Não tô falando que eu sou correto, eu não tô falando que eu sou super correto, mas que você também não tem um anjinho, eu não comento, né? Eu comento agora. Meu anjinho. Pois então. Não, ele é Pedrinho, né? É, Pedrinho. O anjinho da Ferdi, e a Ferdi sequer não deixa ele abraçar. Pois é, né? Fale assim, eu deixo ele abraçar, eu só quero saber por que ele quer me abraçar, porque não é assim, as pessoas, elas têm seus motivos. Vai que eles estão tramando algo contra você. É, exatamente. Ainda mais quando ele tem 5 anos. Não, ela suspeita que ele quer Nutella, isso é horrível. Ele não pode abraçar ela só porque ele quer Nutella. Gente, eu vou contar pra vocês, não era pra contar, mas eu vou contar. O irmãozinho da Ferdi, velho, chegou pra Ferdi hoje, a gente tava no Skype, falou bem assim: Ferdi. Aí ela: que é? O que você quer? Aí ele tomou assim e falou: eu só queria te abraçar. Por que que você quer me abraçar? Porque eu... É, agora eu sou uma megera, né? Porque eu... Ele queria Nutella, tá legal? E você deu Nutella pra ele? Não. Tá vendo? Então você é a megera do mesmo jeito. Inferno, morra. Você não pode ficar comendo... Fotos. Cala a boca. Não. Você não pode ficar comendo Nutella loucamente... Porque acontece que você passa mal. Porque ele simplesmente... E eu não quero que o meu irmão passe mal. Mas ele simplesmente não podia querer só te abraçar. Mas ele já tinha pedido Nutella antes. E você acha que uma pessoa que tem Nutella no armário vai querer me abraçar? Isso aí. Terminamos por hoje, galera. Não esqueça de ficar no envelopinho frenético aí, beleza? Comente. Siga a gente no Twitter. Comunidade no Orkut. Nós temos uma comunidade no Orkut agora. Nós temos o Twitter também. Tá legal? Twitter aí, a gente vai estar tudo. Tá tudo aí embaixo aí. Olha aí, ó. Tá vendo o envelopinho piscando freneticamente? Embaixo também tem aí, ó, o Twitter, a comunidade, o vlog da Ferdi, um monte de coisa. Isso aí. Terminando por hoje, galera. Valeu, até a próxima. Caramba! Ah, só mais uma coisa. Galera, eu acho que eu mudei o nome do Caramba Cast. Mudei o nome. Não vai ser mais Carambete. Vai ser mais Caramba Cat. Tá legal, tá? Nossa, depois fala que eu que sou sedução. Ah, Jaider, com essa... Puta que pariu. Essa eu me derretiria pro Jaider. Mesmo Jaider conquistando todas as garotas que comentam falando que ele é inteligente. Mas ele quer até a Ferdi, galera. Sinto muito lhe dizer. Não vai funcionar, o Jaider. Ela tá nervosa hoje. É. No próximo cast eu falo, então. Isso. Eu nem escutei o que você falou. Okay. Retiro o que disse agora. Isso. Então, não, retiro o que disse. E tudo bem, vamos terminando aqui por hoje. Tuti, Rafa, conclusão. Conclusão do programa de hoje. Tuti, sua conclusão. Num futuro distante, Datena irá colocar cenas de possessão demoníaca. Até lá, eu fico ainda sem assistir o programa dele, porque continua sendo chato. Isso. Bom. Mesmo. Rafa. Olha, cara, eu acho que minha conclusão é... Eu tenho medo de TPM, isso é uma parada muito séria, é um pouco perigoso. Eu sei que a Fede vai me mandar me fuder, acho que umas 500 vezes, e vai falar pra mim pro inferno, e que não vai me dar mais Nutella. Mas tudo bem, daqui uma semana ela já tá bem de novo. E é isso aí. Mandem e-mails e comentários falando que o Jader é inteligente, ele precisa. Isso, eu preciso, necessitado disso. E tô até com medo de perguntar. E Fede, qual a sua conclusão? Repito, eu não tenho medo de nada. Calma aí, vamos tentar de novo, de um jeito mais, um pouco melhor. Fede, não, ó magnânima Fede, por obsequio. É diva sedução absoluta, por obsequio. Agora vocês estão me ironizando, além do que... Ok. Fede é ótima blogueira, também escreve muito bem e suas camisas são demais. Adorei aquela dos Beatles, eu quero. Por favor, se eu puder encomendar, adoraria. Você pode encomendar, fica à vontade. Quando tiver dinheiro, eu encomendo, então. Tá, ok, tá. Jaider, por favor, sua conclusão agora. Minha conclusão é que, sei lá, eu acho que... Bom. Sou um cagão. Enfim. Bom. Eu tenho medo de tudo, injeção me dá medo. Não, eu tenho medo, mas não se colocasse entre as agulhas e a fez de TPM. Eu pularia em cima das agulhas. Tá. Bom, vou fazer o cast de hoje. Galera, até o próximo cast. Estaremos com assunto bem legal pra debater. Beleza? Não perca, galera. Até o próximo cast. Ô, Fede, vem cá, me dá um abraço. O que você quer? Sai daqui. Não, só quero um abraço. O que você quer um abraço? Você quer Nutella, né? Não, eu só quero te abraçar. Vaza daqui. Não, não vou te dar abraço nenhum, vaza. Por favor. Morra!